Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na estilowebradio.com.br, aos domingos, das 17 às 19 horas, com reprise às quartas-feiras também no mesmo horário. Natal é tempo de rememorar. São Nicolau, reverenciado desde sempre na cultura russa como um defensor dos oprimidos, dos fracos e dos desamparados. Ele, como um homem espiritualizado, depois de uma vida dedicada aos crimes e que acumulou grande fortuna, decidiu aliviar o sofrimento dos pobres, fazendo nessa época de fim de ano doações. Essa ética do Natal, no momento atual da pandemia do Covid-19, nos faz enxergar que poderemos esperar que outro fim de mundo, além de possível, é necessário. Perdi o meu amor para uma novela das oito. Desde essa desilusão eu me desiludi. O meu coração palpita à parte, poupando-me de um pouco de sonhos. Depois desse desengano, eu perdi o meu amor para uma novela das oito. Desde essa desilusão eu me desiludi. O meu coração palpita à parte, poupando-me de um pouco de sonho. Depois desse desengano e aquela atenção que antes eu ganhava, se repartiu a meio, mulher parada, ligada em outra história, hipnotizada. Trocou o nosso caso que tava no tom. Eu vivia no jogo, ela me esperava. Quando eu pedia fogo, ela não negava. Se eu tivesse com outra, ela achava bom. Eu perdi o meu amor para uma novela das oito. Desde essa desilusão eu me desiludi. O meu coração palpita a parte, poupando-me de um pouco de sonho. Depois desse desengano, quando fomos morar juntos, ela me adorava. Cozinhava, passava, me alisava. Eu contava piada, ela gargalhava. Metia a mão nela e ela perdoava. A vida era boa, ela não reclamava. Agora vive longe, não sei mais nada. Fugiu da nossa casa com a televisão. Eu perdi o meu amor para uma novela das oito. Eu perdi. perdi o meu amor para uma novela. Outra história já diz, outra. Ouvimos agora Vanessa da Mata, Fugiu com a Novela. E agora o boletim Leituras e Livros com a escritora e multiartista Mara Mendes. Vamos ouvi-la? Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Salve, salve! Quem vos fala é a Mara Mendes, do coletivo Poesia da Hora, do Boletim, todos os domingos na Rádio Cantareira FM. Escritora, autora de 5 livros. Eu vou compartilhar com vocês hoje as minhas impressões de um livro que eu gostei muito, que se chama Troca, da Tata Alves. Esse livro é da Zinelândia Editora, Academia Periférica de Letras, organizada pelo Rogério Gonzaga, primeira edição, foi lançado em 2017. E tem 44 páginas. É muito massa, primeiro, poder falar dessa literatura marginal, que é a que eu me encontro também, que é a que eu faço a minha literatura. E nós, sociedade dos escritores, escritoras vivos e vivas, o melhor de tudo é que a gente se encontra nos rolês, que a gente se vê em saraus, que de fato é uma literatura viva. Isso é que mais me emociona e me ilumina nessa literatura marginal. Tata Alves é uma mana gente finíssima, Tabuão, Campo Limpo, tantos lugares aí por onde ela passou. E ela vem lançando também seus livros. Esse foi o primeiro livro que eu tive contato dela, Troca. As sensações foram diversas em cada virar de página. São poesias, é um livro poético, e tem poesia para a mãe, para quem é mãe, poesia para quem nunca anda só, poesia pelas bênçãos, ancestralidade, poesia das rotinas, inclusive de uma mãe solo que resiste. Tem poesias do cotidiano, tem vícios, virtudes e tem o fundamental, que é a troca. A troca de palavras, de sentimentos, de partilhamento. Então, eu quero destacar esse livro Troca, de Tata Alves, que eu li já faz algum tempo, mas me permeia ainda esses pensamentos dessa autora contemporânea, marginal, que eu respeito muito, que eu gosto muito, que já foi no Sarau Poesia da Hora também, que nos deu a honra de estar lá no Sarau Poesia da Hora. E eu destaquei aqui alguns pequenos versos do livro, compilado aí do livro Troca, de Tata Alves. Um deles eu achei aqui na página 4, que eu achei muito bacana, fala assim, que o buquê de flores anteceda o erro. Que o buquê de flores anteceda o erro. Outro verso que eu achei bem bacana é: será que a vida castiga ou só é acerto de contas? Que está na página 13. Outro verso bem bacana: E quando não vale a pena, vale a pena pelo aprendizado. Na página 31 também achei um verso de Tata Alves, muito interessante de partilhar também. O buraco mais fundo é aquele que você cava. Essas são as minhas impressões, tudo que eu li, tudo que eu senti, observando os versos do livro Troca de Tata Alves. A gente se vê numa próxima. Valeu, forte abraço, fui! Do ar. Ouvimos Pra Lá, com Seu Mar. Antes, o boletim Leituras e Livros, com Mara Mendes. Agora vamos ouvir, na versão de Elis Regina, Quero. Na sequência, Ragatanga, Ruge. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca sem pó nem fumaça. Sem porta vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirar. Thank you. she told me that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, Lourenço. Faço parte dos poetas do Tietê e do Amado do Dito. Na companhia de teatro Amado do Dito, temos um projeto só com mulheres, chamado Cíclicas. Esse projeto é coordenado pela atriz Marília Grampa, que percebeu que suas inquietações sobre o ciclo menstrual não eram só dela, e a partir da conversa com outras mulheres, juntas, descobrimos que temos muito a estudar. São anos, séculos de tabu, preconceito, ignorância. Do patriarcado ao cristianismo, são muitas questões a se levantar. Isso importa não somente para esses seres que sangram ciclicamente, mas a toda a nossa sociedade. Nossa pesquisa começou com a nossa anatomia, como somos por dentro, como cada órgão funciona e para que serve. Mas isso só é a ponta do iceberg. Da Grécia antiga aos dias atuais, a imagem que prevalece é negativa sobre a menstruação, com raríssimas exceções. Quando fomos pesquisar o que temos escrito sobre a menstruação anteriormente, a grande maioria dos textos são masculinos, são homens falando sobre a menstruação. Mas, felizmente, isso mudou Agora temos muitas pesquisadoras, poetas, atrizes, muitas mulheres falando sobre o ciclo menstrual feminino e todos os assuntos que em sua volta podem fazer o mundo mudar, termos mais amor por Gaia. São vários assuntos tabus, como cólicas, vazamentos, TPM, menopausa, desejo, útero, clítoris, sangue, sangue, sangue, muito sangue. Então eu sugiro aqui algumas autoras que vão nos ajudar a ver esse tema de outra forma, com muito mais amor. Vou começar com uma artista indiana, radicada no Canadá, que em 2015 teve suas fotos artísticas deletadas do Instagram, simplesmente por mostrar uma mancha de sangue menstrual. Seu nome é Ruby Kaur, que lançou um livro em 2014, Outros Jeitos de Usar a Boca. Fica a dica. Temos também muitas autoras brasileiras falando sobre o tema. Eu vou começar falando de Angélica Freitas, gaúcha, que causou muita polêmica. E o seu livro se chama O Útero é do Tamanho de um Punho. Temos também Carla Diakovi, com o seu livro A Menstruação de Walter Hugo Mãe. Além de escritora e atriz, faz desenhos com o seu próprio sangue menstrual. Temos também outra atriz e poeta, nossa amiga aqui de São Paulo, companheira de muitas lutas, Luísa Romão, com o seu livro Sangria. Tomando como base o ciclo menstrual, são 28 poemas que acompanham as fases biológicas da mulher e também denunciam os traumas tipicamente femininos. E depois de falar de tantas autoras incríveis e maravilhosas, eu peço licença para encerrar com uma poesia minha. Uma poesia que se encontra na revista Poesia Sem Medo. Essa revista foi criada em 2016 e desde lá já colocou muita poesia boa, muita poesia de luta na rua. Essa revista é organizada por muitas mãos, então encerro com essa minha poesia. Obrigada. Todas em mim. Sou única e unida a muitas, pelo sangue que escorre de nossas pernas, o sangue das bruxas da Idade Média, das amaldiçoadas da Roma Antiga, das condenadas até hoje na África, na China, só por nascer mulher. Dá vergonha na menina em mim, voltando da escola com aquela mancha, sangue, vida e morte, luta e amor. Recomeço, reconheço todas em mim. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra, minha força não é bruta, é dois. Não sou freira, nem sou puta. Homem, nem toda Ouvimos agora Zélia Duncan e Rita Lee cantando Pagu. E antes a entrevista com Cissa Lourenço. Agora vamos de Marci Santos e na sequência Teatro Mágico. Salvar das conversas sem pressa, das mais bonitas mentiras. Hoje eu não vivo só em paz. Hoje eu vivo em paz, sozinho. Muitos passaram, outros tantos passarinhos. Muitos passaram, outros tantos passaram. Sarinho. Geladeira para os pés. Esqueci, Jesus, de anotar os recados, todas janelas abertas, onde eu guardei a fé em nós. Meu café em pó, solúvel, minha fé deu nó. Minha fé em pó, solúvel. Apagou minha memória, meus textos da madrugada, tudo que eu já salvei e o tanto que eu vou salvar, das conversas sem pressa, das mais bonitas mentiras. Hoje eu vivo só em paz. Hoje eu vivo em paz, sozinho muitos passaram. Outros tantos passarinhos, muitos passaram. Outros tantos passarinhos. Matemática tira a prática de sermos um pouco mais de nós. E o teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. E o teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. Brincadeira, ei José, o rei da confusão, ei João. Um trabalhava na feira, ei José, outro na construção, ei João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete. sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, oi José. A rosa e o sorvete, oi José. Foi dançando no peito, oi José. Do José brincalhão, oi José. O sorvete e a rosa, oi José. A rosa e o sorvete, oi José. Foi girando na mente, oi José. Do José brincalhão, oi José. Juliana girando, oi girando. Foi na roda gigante, oi girando. Foi na roda gigante, oi girando. O amigo João, João, o sorvete é morango, é vermelho. Oi girando e a rosa, é vermelha. Oi girando, girando, é vermelha. Oi girando, girando, olha a faca, olha a faca. Olha o sangue na mão, ei José. Juliana no chão, ei José. Outro corpo caído, ei José. Seu amigo João, ei José. Amanhã não tem feira. E José, não tem mais construção. E João, não tem mais brincadeira. E José, não tem mais confusão. E abraço aos amigos e ouvintes Janaína e Renato. Na sequência banda Ed Metropolitana, Lealdade. Serei, serei leal contigo. Quando eu cansar de teus beijos, te digo: e tu também liberdade terás pra quando quiseres bater a porta sem olhar pra trás. Serei, serei leal contigo. Quando eu cansar dos teus beijos, te digo: sem olhar pra trás. Quando os teus olhos cansarem dos meus olhos, e o teu sorriso cansar da minha voz, quando o teu corpo estiver cansando dos meus braços, não é preciso haver falsidade de glória. Serei, fazê-la feliz. Tudo que ela quer. Acabamos de ouvir Meu Erro, de Marcelo Tadeu, na voz de Valéria do Cavaco. Vamos ouvir Estilo Zulu com o grupo Quilombrasa e depois Jaraguá é Guarani com Indaís. Sei que a sua vida é uma longa jornada, então faça seu caminho uma estrada iluminada. Me diga o que tem visto, sua história já diz tudo. Mentes esquecidas neste submundo. Por aqui o governo quase sempre não faz nada, enquanto os traficantes muitos trabalham. Serpentes violam a lei por um qualquer. Estrutura da justiça corroída até o pé. A polícia ou traficante, a serpente quem que é? Por isso nem me envolvo que eu não sei qual é que é. A batalha na favela começa desde cedo. O sentimento que predomina na madrugada é sempre o medo. Transformado em denúncia, disco 190. Vai fã pro canalho, Zé Povinho faz sucesso. É em vão denunciar, seja o último ou primeiro. Pois aqui o senhor lobo tem acerto com o cordeiro. E sei que o pilar da riqueza é alienação em massa. De calada na quebrada, se acende vela. Temer que não se conhece é natural, mas se supera. Receio de candomblé que faz parte da favela. Uma caminhada incerta, só a justiça do Senhor. Quem me dá certeza, muito incerteza, com certeza. Leva em conta a pobreza, lei aqui da terra é coisa de cinema. Quem tem dinheiro mata, quem não tem mata também. O justiceiro da favela não se chama Superman. O herói aqui é outro e eu vou lhe explicar. Não tem visão a laser, nem capa pra voar. Não pôde estudar, nem tem onde trabalhar. Com seus 5 irmãos teve muito que batalhar. Sustentar sua família, sua maior missão. E desde os 7 anos vender bala no busão. Recebe ou não, às vezes dois. Não tem tempo pra estudar, então deixa pra depois. Assim se vai a sua infância. Remetido, submetido à ignorância. Não pela gente, pois aqui gentileza também tem. É mais por não saber o quanto é 20 menos 100. Eu não sei, só sei que é mais que a sua chance de fazer em sua vida algo relevante ou de ser pego na biqueira com algum flagrante, tornando a sua mãe apenas mais um visitante. Vou chamar o próximo poeta da noite aí. Chega mais, Rafa, é o C, mano. Só mais um entre milhões, por aqui isso é comum. Negro, herói, estilo, Zulu. Vai. Segue a sua vida, uma longa jornada. Então faça seu caminho, uma estrada iluminada. Então faça seu caminho, uma estrada iluminada. Segue a sua vida, uma longa jornada. Então faça seu caminho, uma estrada iluminada. Nasci pra voar com atitude, vou vencer. Família de apó, pecola, orerebe, jupiê, mandau, em qualquer lugar de aguatá, tem coário, pijegol, caminhando, cheiro, quererebe. Demarcação, orerecota, união, manheté. Já prevalecer, comunidade, jequá, pena de arrovar. Deus é nossa força, não importa se a batalha é tensa. Família vai na fé que esse dia vai chegar. Doa quem doer, Jaraguá e Guarani. Nosso sonho não tem dono, nossa terra não tem preço. Favela, sua aldeia, a mistura perfeita. Combatendo as mentiras que distorcem nossa ciência. Amor tem coa, pula, u, cunha, awa, ou lá. Chondaru, luicha, o tchauká. Alum, barete, barete, oreiro e potá. Lui, porã, rico, porã, uã. Jovens, liderança, apuro, u, lá. Tem coa, porã, caraí, de cupé. Apu, chondaru, da eja, e juruá, tchereco, e mondá, uã. Edu, tchereve, Jaraguá e Guarani. Território é balela, ninguém é dono da terra. Descobrimento jamais existiu, a invasão nunca acabou. Pachamama clama, cada pedaço, concreto e aço, lavada de sangue, ela chora. Quando vocês vão entender, quando vocês vão reconhecer, nós somos a terra, estamos em guerra. Guarani é Jaraguá, Jaraguá é Guarani, povo de origem da terra. Queixadas indígenas, firmeza permanente, existir é resistir, doa a quem doer, Jaraguá é Guarani! Ouvimos Jaraguá é Guarani, com Indaís e agora, Profissão MC com Suar. Logo depois, Tabata Alves, Rebelião. E para fechar o bloco, Negra Li, Brasilândia. Profissão MC Sobrevivente urbano, amante da rua, filho da lua. A rua é minha, ela é sua. E ela é minha, e ela é sua. Sua. Profissão, mic check, liga os moleque, liga o mic, dá o rec. Nós é largado nas track, nós é pilaco nos palco. Na vida vamos dar um salto, pois nosso sonho é bem alto. Na carteira tá assinado, mestre de cerimônia. Trabalhando todo dia e convivendo com a insônia. Durante 24 horas de verso inverso, verso com essas letras, o meu trampo eu faço no universo. Como o MC da já dizia, rap é papel, caneta e coração. Quando me pego com a caneta é pura emoção de transmitir o que não falo, mas expresso tudo em minha canção. E aí? O hip hop é foda e muito mais que mora. Quero ver esses mora sentir como o hip hop é foda. Nunca vão saber como é juntar todos os amigos de freestyle em uma roda. E uma roda foda nessa profissão de MC. Vejo muitos MCs que só pensam em si, mas Rashid já disse, e se? E se você parasse de pensar em sonho e você também pensasse em mim, aí? Mic check, check mic. Eu quero a minha cota em dólar pra poder fazer freestyle. Porque meu trampo é suado, você reconhece o trampo todo dia, mas dizem que trampo não é rap. Mic check, check mic. Eu quero a minha cota em dólar pra poder fazer freestyle. Porque meu trampo é suado, você reconhece o trampo todo dia, mas dizem que trampo não é rap. E aí, BRM, trampo é rap? Salve. BR é meu vagabarro. Sou 24 horas por dia, exato 5 anos, com os registros na carteira, sem recomendação, mano. É que eu sou meu patrão e ao mesmo tempo funcionário. É meta, é trampa por amor e sem foco no salário. Grana é consequência de um trabalho bem feito, mas eu tenho gana de conquistar meu espaço primeiro, com calma, mas com peso e sem nenhuma vergonha. Pra carimba na carteira o cargo mestre de cerimônia, e nesse cargo tem vários, mano, na função de lupa de livins. Mas sem passar a visão na batalha, veja as palavras, ricos reis da gastação, enquanto a minha rima é pobre, eu nem ostento gastação. Eu pedi demissão do trampo do D2, que era encrenca, pois nunca consegui encontrar a batida perfeita. E um dia ouvindo as rap news, viu o Rael, desejam que eu devia seguir as batidas do meu coração. Dali em diante estava decidido que iria trabalhar com informações que fossem passadas nas batidas, mas incrédulos não valorizavam minha arte com amor, mas nem ligava, pois pra mim toda arte tem seu valor e foi valorizando a minha. Que vocês podem escutar dizer informações simples pra poder alegrar, conscientizar, debater, às vezes umas merda dizer, mas se eu tiver registrado, minhas merda vai pagar caixinha. Mic check, check mic. Eu quero a minha cota em dólar pra poder fazer freestyle, porque meu trampo é suado, cê reconhece o trampo todo dia, mas dizem que trampo não é rap. Mic check, check mic. Eu quero a minha cota em dólar pra poder fazer freestyle, porque meu trampo é suado, cê reconhece o trampo todo dia, mas minha mãe diz que trampo não é rap. Ô menino, vai procurar um emprego, vai trabalhar, e tu de rap pra quê? Isso é meu trabalho, suado e diário. Eu foco em mensagem e não no salário, mas se houver salário pela mensagem um dia, é dada a certeza que a mensagem será rica. Nossos motivos pra lutar ainda são os meus. Pra manipular, até barra de busca serve pra te espionar. Quem vai nos vigiar quando a polícia atacar? Melhor se respeitar e nós mesmos se cuidar. Os moleque tão lesados sem ideia pra trocar. As meninas sem sonhar, treinada pra saciar. Fica fácil nos julgar quando ninguém vem ajudar. Muito fácil exterminar quando deixaram de educar. Não é discretamente, é muita morte de inocente. Várias fitas tão pendentes, tá foda ser paciente. Político atraente que mente igual serpente. Problemas evidentes, promessas incoerentes. Como pode o mesmo pico, falta água e ter enchente? Vocês precisam planejar, ser prudente com a gente. Te prendem com corrente, não deixam chegar na frente. Se o rap abre a mente, eu vim plantar semente. Sei que rap tá pra nós igual água pra sede, nada contra a maré pra não. Daí na rede, minhas verdes eu que faço. No tempo que eu mesmo atraso, sempre penso, depois ajo, por isso não me embaraço. Evolução é assim mesmo, só entende quem tá querendo. Não adianta nós botar ninguém se diz isento. Liberdade de expressão, tropa, cavalo e cão. Choque civil, munição, opressão, rebelião. Vim plantar semente, mas não quero mulher fruta. Atenção, atenção de quem tiver na escuta. Panelaço da elite não mata a fome dos nossos. Mídia que distorce, joga valores nos poços. Tira selfie com polícia que agride trabalhador. Revolução dos reaça que bate em professor. Prega que prisão é pra menor contraventor. Será que de lá sai o pacificador? Sei que a vida é curta e nunca acaba a nossa luta. Pra mim não é disputa, ajudar que a vida chuta. Manifesto com postura, faz refém sua conduta. Nós precisa de cultura pra passar a viatura. Eu prego o que queria com pouco de teoria. Buscar sabedoria pra tudo que me angustia. Ainda tem melancolia, tem criança na orgia. Não adianta anestesia pra esperar pelo Messias. Sei que rap tá pra nós igual água pra sede, nada contra a maré pra não. Daí na rede, minhas verdes eu que faço. No tempo que eu mesmo atraso, sempre penso, depois ajo, por isso não me embaraço. Evolução é assim mesmo, só entende quem tá querendo. Não adianta nós botar ninguém se diz isento. Liberdade de expressão, tropa, cavalo e cão. Choque civil, colisão, opressão, rebelião. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver proceder. Respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver proceder. Respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia. Crescer

nostalgia. De uns dias atrás era feliz e não sabia, era sensacional. Projeto radial, a pista inteira no passinho marcado. O baile todo, esquerda, direita, pra cima e pra baixo, tudo de novo. No swing, na estica, estilo show trem. Só gente bonita, um povo do bem. Nós aguardava, seleção de lenda. Rosto colado na gata, sentindo o cheiro da preta, saudade. Sem o tempo, bom, mó viagem. Dentro desse som, trilha sonora na rua internacional. Bala na agulha, dinamite, break total. E eu na luta de fazer nacional. Era comum, primeiro rap, a gente não esquece. Gravei num 3 em 1 no tape deck, em uma cassete. Guardo na memória o que vivenciei. Vida não é carrossel, tem coisas boas, porém. Se você chegou agora, aí eu não sei. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para não ser. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para não ser. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, eu tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. É nóis, Shell. Salve, salve, homies. Tamo junto, parceiro, nessa odisseia. Malvinense nato. Haha, vem no trilho do trem. Vem no trilho do trem, vem no trilho do trem. Homies e Manuchel, vem no trilho do trem. Uou! Fala aqui é o Bruno Lima Rocha. Essa é a coluna rápida logo após as eleições de 2020, segundo turno. Eu trouxe os dados aqui e a gente comenta, tá? É coisa ligeira, não pode passar de 15 minutos. Bom, primeiro, onde é que o Bolsonaro ganhou, hein? Ganhou e parece que ganhou bem. Ganhou em Vitória, com o cidadão lá, o delegado Pasolini, republicanos, lembro, republicanos é o partido do Crivella, e parece que esse delegado, ele se afasta da imagem bolsonarista na campanha, embora no início da pandemia tenha sido daqueles que entrou em hospital, tentou dizer que era alarmismo, tentou negar o vírus, sei lá, se fez arminha para o vírus, mas qualquer indecência semelhante. Também me chama a atenção, essa vitória é um pouquinho mais complicada, no Grande Rio, o Capitão Nelson, do Avante. E aí já fica o comentário do comentário. Teve mais vitória, né? Já vou falar sobre o comentário do comentário, então. Teve mais vitória. Tinha um Bocalon, que é um político meio tradicional do PP, da antiga Arena, lá no Acre. E um novo Dória, né? Um Bolsa Dória de Rondônia, o glorioso Wildon Chaves, que é muito bolsonarista, tem aquele discurso de que eu me fiz sozinho, etc. O comentário que dava para colocar aqui é o seguinte, olha, é um cavalo de batalha que eu não sei se dá para ganhar, mas para quem aposta na via eleitoral, não é o caso de quem vos falo, só tô analisando. Tirar e legalizar esses pronomes de tratamento da posição essa. Delegado fulano, sargento tainha, recruta zero, né, capitão frustrado, tenente ridículo e qualquer outra barbaridade semelhante. Porque um, compromete a instituição, né? E dois, traz um elemento que está fora do jogo, está lá para discutir política. Eu acredito que no cartório, quando foi registrar o dito CUD, quando veio ao mundo, o tal do Capitão Nelson, deve ser Nelson fulano de tal, né? O progenitor dele não botou o nome de Capitão Nelson. Então, parece uma piada, mas é coisa séria que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá. Placar do não voto. Isso é mais complexo ainda. Porto Alegre, tá? Segundo turno. Dados que os companheiros aí coletaram e mandaram para circular, eu tô aproveitando. Obrigado, Ademir, valeu, pessoal. Abstenções brancos e nulos. Primeiro turno, 394 mil. Desculpa, segundo turno, 394 mil. Ganhando Melo, ganhando a Manuela. Segundo lugar, Sebastião Melo, 361. Terceiro lugar, Manuela Dávila, 301 mil votos. São Paulo, mesmo padrão. Abstenções, peraí que tem que olhar aqui, brancos e nulos, 3 milhões e 300 mil e mais alguns votos. Bruno Covas, 3 milhões. Guilherme Boulos, 2 milhões e 100 mil votos. é um padrão, tá ganhando. Não voto, já ganhando voto no Brasil, mesmo com multa, com obrigatoriedade. É algo que o povo que aposta a eleição tem que ver, e aquela turma com quem eu me relaciono, apoio, colaboro, milito, tô junto, que joga na esquerda, tem que ver mais ainda, porque tem vários motivos para não ir pro voto, mas pode estar apto para a dimensão da organização, tá? Aí apareceu aqui um dito curte, o Delmar Bertuol. Desculpa, Delmar, eu acho que eu não te conheço, mas tudo bem, vou ler aqui o comentário, embora fosse uma coluna rápida. Mas há isso de usar os títulos na esquerda também, eu não sei, como professor, também sou contra, professor, padre, reverendo, ministro, chama de Zé das Couve, tá bom, tá? Não uso título pra nada, ninguém tem que usar título pra nada, a gente... Ah, professor, eu não vou, hein? Com todo respeito, eu não vou na padaria e falo padeiro fulano. Não tem que ter hierarquia no mundo do trabalho, nem colocar essa relação direta, tá? Pessoal, não é live não, é coluna, isso aqui vai pro ar depois em várias emissoras, então... O debate fica fora do ao vivo, tá? Só li aqui que eu achei interessante. Resultados no Rio, tá? Mesma coisa, Rio de Janeiro. Abstenções brancos e nulos, 2 milhões e 200 mil. Bom, pelo visto, o neopentecostalismo, um não tá unificado, dois não manobra tanto assim. Paz, Eduardo Paz. E faz, né? Ó o processo aí, Bruno. 1 milhão e 600 mil. Fariseu Crivella, 870 mil. Essa foi uma derrota acachapante de Bolsonaro e dos fariseus. Tem mais, ó, tem mais dados aqui do Rio que eu achei interessante. Ó, primeiro turno no Rio de Janeiro. Abstenção, 32,79%. Pô, o pessoal não tá indo. Brancos, 6,54%. Nulos, 12,69%. É uma vitória assim, acachapante. Ganhando o Macaco Tião de 88. 52,02%. Mas isso não converte em política de por si. Então assim, a esquerda eleitoral tá reclamando. Ah, falta voto. Tem que ir atrás aí, meu. Quem joga pela base? Pô, tem que organizar. Tem que ir atrás desse povo aí. Tem que ir atrás desse povo. Não tem o que fazer. 52%? Não tem o que fazer, tá? Vamos mais aqui, ó. Segundo turno, Rio de Janeiro. Mesmo padrão, né? Abstenções brancos e nulos, total, 54,26%. Melaram o jogo. A Lava Jato acabou. Com a pouca credibilidade que já havia na jogatina eleitoral. Mais o período de co-governo, mais o desastre do governo Temer, a situação horrorosa, pífia do governo Bolsonaro. Se alguém tiver aí... Algum conhecido que bata no peito e diz: eu voltei Jair Bolsonaro 2018, mas assim, grandão, orgulhoso ainda. Eu quero ver, sumiu todo mundo. Pois é, vamos lá, tem mais aqui. Aqui eu queria agradecer, não mandou não, tá? Tô pegando, como eu peguei do aberto, acho que tá liberado, tô dando crédito. Jornalista e professor Gustavo Ginder, hoje André, via Facebook. Tá no aberto, eu li. Gustavo, se não fosse pra colocar, você me desculpa aí, mas tá muito bom o teu levantamento. Tô pegando carona, tá? De novo, Gustavo Ginder, G-I-N-D-R-E, o crédito é dele, tá? Cidades com mais de 200 mil eleitores que os partidos de esquerda, segundo ele, venceram as eleições. Eu vou colocar centro-esquerda, na minha modesta análise, esquerda só o PSOL. Esquerda eleitoral, reformismo radical só o PSOL. PDT, Nacional Trabalhismo. Fortaleza, Ceará, Serra no Espírito Santo, barra pesadíssima, né? Niquite, Niterói, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe. PSB apoiou o impeachment, apoiou o golpe com o nome de impeachment, mas tudo bem, vamos lá, centro-esquerda. Maceió, Alagoas, Recife, Pernambuco, né? Onde carreira política é dádiva dinástica, que vergonha. Petrópolis, Rio de Janeiro, Guarujá, São Paulo. Partido dos Trabalhadores, ele mesmo. Emplacou dois municípios em Minas, dois em São Paulo. Contagem em Minas, Grande Belo Horizonte. Zona da Mata, Juiz de Fora, Minas Gerais. Na Grande São Paulo, Diadema e Mauá. PSOL, Belém do Pará. Com todo respeito ao PSOL. Foi o PSOL que ganhou ou foi o Edmilson que voltou? Porque o Edmilson já foi prefeito duas vezes, mudou de legenda. Então tem que ficar de olho nisso daí. Aí, Rio Grande do Sul, tá? Olha só. Quem foi pro segundo turno? MDB, ele levou com o Melo em Porto Alegre, aquele frentão da direita, né? Menos o Marquesan e a sua turma. Jairo Jorge ganhou em Canoas. Jairo Jorge é ex-petista, ex-pedetista, petista histórico, foi indo para direita, direita, direita, e agora a carreira é ele próprio. Ganhou em Canoas, ganhou do Busato. Olha a confusão. Luiz Carlos Busato foi secretário de governo de Tarso Peremptório Genro, naquele governo 2010-2014. Secretário, tá? Depois voltou pelo impeachment. Sem comentário, só os dados aí. Segundo turno, Atucanaro, Rio Grande. Santa Maria, Pelotas e Caxias. Caxias... Venceu do Pepe Vargas, Pelotas venceu de um petista. Mas a média do centro-esquerda tá essa, de 40%, tá? Vamos lá, tem mais. Eu vou ler aqui, já ali no canal Paideia, que é o canal de análise política do amigo... Deixa eu puxar pra cá o computador, que aí eu fico menos torto, tá, gente? Do amigo... Opa, o mouse voltou, que legal, é bom quando o mouse tá vivo. Do amigo Djalma Cremonese, professor de ciência política da UFSM, Federal de Santa Maria. Então a minha modesta análise é isso aqui, ó. Ó, quem tá falando não disputa eleição, tá? Tá sem maldade, sem sectarismo, sem penimbra. Caso mantenha essa unidade, tem gente que fala que é o primeiro turno. Pode ser. Tem outros colegas que falam pro segundo turno. Ainda fecho com isso, eu acho mais factível. Entre a esquerda eleitoral, a centro-esquerda, setores mais tíbios, como PDT e PSB, vai dar segundo turno, porque o volume daquilo que identifica por nacionalismo progressista ou centro-esquerda está 40%. Não baixou não, gente. Deu 44% com a Haddad de 2018, com toda aquela situação lá. Não baixou não, tá? Agora, qual é a diferença? A diferença é que a direita tem candidato. Qual é a direita? Não é a extrema-direita, é a direita. Limpinha, cheirosa, neoliberal. Te bota em cana igual, te mata de fome igual, mas é limpinha e cheirosa. Pode ser Dória, pode ser um cavalo de Troia, caso o Sérgio Moro ainda tenha um pouquinho de pretensão política. Eu acho que não tem, nenhum nem outro, mas nem Huck nem ele. Porque o PSDB se consolidou, de novo, se reconsolidou de novo. E São Paulo foi, novamente, na dobradinha, capital de São Paulo, estado de São Paulo, tá? É, raiz, bolsonarista raiz, aquele que encarna tudo de ruim que tem o Bolsonaro, repressor, pertence a um partido pentecostal, neopentecostal, já fez horrores na internet, é o glorioso delegado Pasolini, republicanos. Na prática, o Bolsonaro desidratou. Então, ou seja, a direita não tem mais medo de disputar com ele. E a direita eleitoral limpinha e cheirosa não tem medo de disputar mais com a centro-esquerda. A virada de mesa no Brasil foi um movimento muito complexo, teve forças externas, foi quebra de hegemonia mesmo. A meta estratégica a gente sabe, PEC do teto dos gastos, é não ter condições de haver nada em disputa nesse país. Mas o país é muito grande, ele se reconstrói e se recicla, tá? Agora, para fechar, eu peço licença a quem nos escuta nas emissoras que vão reproduzir essa coluna. A gente sabe que tem uma média das emissoras que também está alinhada com a esquerda eleitoral, a centro-esquerda. Não é penimba, não é sectarismo, é posição mesmo. É o seguinte, eu acredito, gente, e dá para mensurar, que passa, mas passa longe de 40%, ainda mais numa faixa etária mais nova, essa posição mais à esquerda. Deixou de ser aquela história que a esquerda virou a cabeça branca dos saudosistas dos anos 80. Longe disso. Isso aí pode ser o PT, mas não é a esquerda, tá? E aí a minha sugestão, ó, quem vai pelo caminho das urnas que trabalhe com isso, que dá para avançar mais. Se for pelo espectro eleitoral, não avança não. Se for buscar quem tá em casa, avança. Mas aí o campo da esquerda, onde eu tento jogar, pelo menos eu fico de gandula ali, né? Dá para crescer muito. Dá para crescer muito. Porque as condições agora, elas são, vou fazer um palavrão aqui, já explico, inexoráveis. Não tem marcha atrás na luta antirracista no Brasil. Podem ter várias interpretações. Tô pisando em ovos, sou apoio, sou somente branco de origem árabe. Tá? Então, pisando em ovos. Tem várias alternativas para esse tipo de demanda. A demanda não vai cessar. E a legitimidade do discurso não vai parar. O mesmo na questão de gênero. Quem está falando aqui é hétero, cis, branco, etc. Tô pisando em ovos, tô dizendo. Isso não vai voltar. Não vai. Teremos várias tendências para disputar essa causa. A causa não vai parar. O mesmo em relação aos direitos LGBTQI+. Isso não tem marcha atrás. E parece que a guerra cultural do bolsonarismo estancou. Estancou porque o governo não funciona, o governo é uma zona, é um desgoverno, o cara não resolve nada. Quando tem que fazer política, ele manda uma fake news. Quando tem que fazer outra política, ele manda outra fake news. De mentira em mentira, não vai. Ah, Bolsonaro está no segundo turno? Deve ter 22% de voto ainda. Mas tem muito o que trabalhar. Outra situação, não vão xingar quem está mais à esquerda. Ó, pessoal que não disputa eleições, como o anarquismo específico, por exemplo, não fez campanha sectária. Fala, ó, como é que vocês votam? A gente vota lutando. 365 dias por semana. Assim que a gente vota. Uns dão mais, outros dão menos. Ofertamos quase tudo, sem querer nada de bens materiais em troca. Só, como se fosse pouco, né? A felicidade geral da sociedade a partir da tomada de poder pelos pobres. Não é pouca coisa não, tá? Então, pra fechar, ó, não sei se a direita vai surfar mais nessa onda maluca, maldita, esquizofrênica da extrema-direita, da guerra cultural, olavista e companhia. Não quer dizer que o Bolsonaro acabou, ele desidratou. E eu tô apostando, vou fechar aqui, que ele vai tentar correr sozinho, sem partido, tentar fazer alguma mutreta eleitoral pra isso, e vai fazer um cavalo de batalha que não vai dar em nada, mas vai fazer, em relação ao voto eletrônico, ao voto impresso. Aquela condição, né? Quanto mais confusão esses caras gerarem, mais pontos eles terão. É a desorganização parte do Poder Executivo, não tenho dúvida quanto a isso. E sobre as dimensões da luta, eu vou terminar colocando o seguinte, me preocupa muito, muito, o que aconteceu nesse processo eleitoral. Por quê? Vou insistir nessa tese e a gente encerra com isso. Sem rediscutir a capacidade dos municípios de implementar política pública, ou seja, sem brigar no bolo tributário, sem brigar no bolo impositivo, sem brigar contra essa indecência, essa excrescência, melhor dizendo, da União ser a achacadora formal do país junto a estados e municípios, e a possibilidade de internacionalizar uma dívida que é interna, sendo que nos 14 anos de Lula e Dilma fizeram nada, e o seu Arno Agostinho fez tudo contra quando era secretário do Tesouro, é muito preocupante. Isso despolitiza a campanha, tá? Senão nós estamos discutindo igual os gringos discutem campanha municipal. Quem vai ser o melhor gerente ou a melhor gerente? Eu ainda acho que a melhor gerente seria menos pior do que o melhor gerente, mas isso é outra coisa. Mas não é para discutir esse tipo de troço. Não tem saída no país sem algum tipo, alguma forma de municipalismo. Os maiores partidos municipalistas são os oligarcas, não querem nada com nada. Não precisa nem reinventar a roda, basta ir na defesa das entidades formais, que elas colocam ali, Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e as federações municipais, como a FAMURS do Rio Grande, por exemplo, que estava tudo resolvido. Mas não está nada resolvido, nada. E dá para quebrar o modelo econômico, esse perverso, absurdo, a partir da disputa contra a condição de achar que a União faz em municípios. Eu não vi esse debate ao longo da campanha. Não vi mesmo, de jeito nenhum. Parece que é um vespeiro que ninguém quer encostar. Ah, quando eu chegar lá eu vejo. Vê não, meu. Vê não. Né? É igual aquela promessa lá do antigo partidão. Ah, que tem a disposição da antimilha para resistir ao golpe. Tinha lá o contra-almirante Cândido Aragão que ficou sozinho. É, pois é. E de conversinha em conversinha, a gente tá escutando conversinha até hoje. Tá bom? Alento. Tem muito espaço por esquerda, tem espaço de sobra. E eu não tô falando de urna. Tô falando de organização social, pertença cultural, luta concreta, espaços a serem organizados ou reorganizados. Incluindo espaços que são de convivência pentecostal e evangélica. Ou alguém acha que vai ter que importar um povo ilustrado para fazer política na América Latina. Quem pensa isso é tão racista e etnocêntrico quanto o inimigo. E tá errado. Pessoal, muito obrigado, valeu pela paciência, valeu pela audiência, quem me escutar por emissoras, valeu, tá bem? Forte abraço. Acabamos de ouvir o professor Bruno Lima Rocha fazendo as suas reflexões sobre as eleições de 2020. E como ele mesmo ressaltou, sem sectarismos. E você que ouviu, concorda plenamente com essas análises? Bom, agora vamos um pouco de Reggae Lady, com Andréia da Cal. E na sequência, chega na dança, Lady Di. Ontem fomos crianças, agora não mais. O tempo não volta, não anda pra trás. Ontem fomos crianças, agora não mais. São muitas mudanças, difícil de assimilar, mas uma hora as peças se encaixam, quando menos esperar. Depois da tempestade, agradeço pela bonança, a cada desafio com fé em Deus. Sigo em confiança, lembro-me de tudo que já foi superado, porque até aqui me foi revelado. Agradeço a proteção inexplicável, em milagre eu acredito, já vi tudo isso. Então, mantenho o compromisso, sigo o fluxo como um rio. Aprendi a não olhar pra onde caí, mas porque escorreguei. Levanto, sigo em frente, não repito o que errei. A estrada é longa, vivendo e aprendendo cada dia uma lição. O tempo não volta, não anda pra trás. Ontem fomos crianças, agora não mais. O tempo não volta, não anda pra trás. Ontem fomos crianças, agora não mais. Os dias passam, ninguém para pra perceber, cada um com as suas razões, sem bem saber de que. Preocupação com a prestação, smartphone, carro, internet, casa, TV. Garotos, propagandas te dizem o que deve ter, como se isso definisse quem é você. Os caras escravos do consumo, controlados pelo poder. Como se isso definisse quem é você. Os caras escravos do consumo, controlados pelo poder. Ontem fomos crianças, agora não mais. O tempo não volta, não anda pra trás. Ontem fomos crianças.

jogar e deixar jogar, cadenciar, trabalhar essa bola sem pressa, buscar o espaço, se apresentar, sonhar e deixar sonhar, sentir que tudo tem seu tempo, vislumbrar, prever o futuro, levantar a cabeça e imaginar, imaginar, saber descrever parábolas, fazer com a bola um risco no céu e deixar a beleza correr todo esse risco, beber com o inimigo, amar a camisa, brigar, romper, voltar, sempre amadores, sempre juvenis, atirar todo o dinheiro pela janela e depois sair correndo atrás dele feito louco, e sempre ser sempre a primeira vez, sempre, sempre. É o nosso escudo e um par de asas, o único peso que devemos carregar. Lá atrás, o goleiro faz o sinal da cruz, e isso é o princípio de tudo. A graça é a nossa missão. Bola pela direita, avança pela intermediária, cruza a linha do meio campo, ele para, olha, busca o companheiro mais bem colocado, encontrou, vira completamente a jogada, a bola chegou, bola no chão, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro, interceptado, vai pela lateral, lateral cobrado, cobrou cumprido, o goleiro sobra, a defesa rebate. Lá atrás, o goleiro achar a graça é a nossa missão. Achar a graça é a nossa missão. Achar a graça é a nossa missão. Achar a graça é a nossa missão. Achar a graça é a nossa missão. Achar a graça é a nossa missão. Bola pela direita, avança pela intermediária, cruza a linha do meio campo, ele para, olha, busca um companheiro mais bem colocado, encontrou, faz o lançamento, vira completamente o jogo, a bola tá no chão, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, é interceptado, vai pela lateral, lateral cobrado, cobrou um comprido, o goleiro soca, defesa rebate, lá vem contra-ataque, perigosíssimo, são 3 contra 2, ele avança, olha, busca, procura, a bola escapou, pecado, Gustavo Luiz, só você viu. Olha, Pereira, não pode perder um gol desse, viu? Tava com a faca e o queijo na mão, o que que há? Verdade, Gustavo, agora ele põe as mãos na cabeça. Yeah, this is Max Romeo alongside DJ Bruno. Against fascist and racist ignorance. Fascist son of the morning, Bruno, gonna chase you out of earth. Yeah, yeah. DJ Bruno, Bruno put chase the fascists out of Earth. Uno send them to outer space to find another place. Uno send them to outer space to find another place. Fascist is an evil lost man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, I lost his hand. And if he flip, I'm gone with him, man. Uno put on him iron shirt and chase the fascist out of Earth. Yes, Uno put on another shirt and chase the racist out of Earth. Uno send them to outer space to find another place. Yes, Uno send them to outer space to find another place. Oh, na na, oh, na na. Of anarchism a social philosophy which aims at the emancipation economic, social, political and spiritual of the human race. The emancipation the social and economic struggle anarchism. Tchau, até o próximo programa.